Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View, eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E eu sou o Mônio. E hoje a gente tá de volta aqui com os episódios do desenho The Spectacular Spider-Man, episódios... episódios 6 e 7, que a gente vai, como vocês já sabem, a gente vai assistindo e comentando pra vocês assistirem e ouvindo o comentário junto, né? Ou então, como uma... ou melhor, fala aí, Magari, ou então ouvi porque vai ter a parte dublada no fundo. É, ou então ouvi porque vai ter a parte dublada no fundo. Falei exatamente a mesma coisa que... É justo, você falou pra ele falar isso, ele falou isso. Eu não tô entendendo o problema. Mas eu aconselho vocês a assistirem, porque aí vocês podem colocar legendado. Não precisa ouvir a dublagem. Mas a dublagem é bacana. Não é? É, a voz do duende não é não, mas o resto da dublagem é bacana. Não é? Então, repetindo aqui, né? Caso você tenha caído de paraquedas, a gente faz uma contagem. Não, ele... Reptil já foi. Esse não vai ser Reptil. Nossa Deus. Meu Deus. Tá ruim, hein? A gente faz a contagem regressiva de 3, 2, 1, play. E quando a gente fizer isso, todo mundo dá play junto e começa a assistir. Mas dá play no 1, no 2, ou no 3, ou no 5? 3, 2, 1, play, que eu falei. Antes de sair o play, antes de sair... Não antes do 5, mas não antes do 3, porque... Na palavra play. Essa discussão sempre me lembra o Duro de Matar, cara. Não, mas é 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, vai. Ah, pra mim me lembra o que eu tô falando do que eu já coloquei até o áudio outra vez, do cálice sagrado lá, a Santa Granada de Mão. Cara, Monty Python é uma coisa suprema. Você puxa, conta até 3, não 4, não 5, 3, nem 2, nem chegar ao 5, desde que não pode chegar no 3, mas não que chega ao 4. E, Mônio, onde que o pessoal consegue assistir isso aí aqui no Brasil? Se for uma pessoa abonada, ele tem a opção tanto de comprar o DVD com os episódios, como de assistir no Netflix. Que, como eu sempre ressalto, não está nos patrocinando por essa propaganda. Gostaria muito que estivessem. Não é tão caro assim pra ter que ser abonada, não? No caso do Netflix, eu acho que não. No caso do DVD, eu acho que tem que ser sim, porque DVD é muito caro. Eu consegui comprar esses dias. Paguei R$35, eu acho, na primeira temporada. Viu? Você é uma pessoa abonada. Ok, né? Recentemente a gente teve a notícia aí de que lá nos Estados Unidos eles vão lançar o Blu-ray dessa série, da primeira e segunda temporada, juntos. A gente tinha visto que ia ter legenda em português, parece que agora vai ter dublagem também em português. Legenda. Dublagem. Como eu comentei lá no grupo mesmo, quando eu vi essa notícia, seria obrigado a comprar um Blu-ray player, que até hoje eu não tenho. Então, assim, vai ter mais uma opção aí pra quem estiver ouvindo, porque hoje em dia é fácil pra caramba comprar lá fora, né? Então, não sei se vai ser barato, mas vai ser fácil. Então, vambora. Além de fácil, você quer que seja barato também? Pois é, tá querendo demais, né? Puxa vida. Escolhe uma delas. Espera Black Friday lá em novembro, que, sei lá, deve estar uns $20 isso aí. Isso, tudo pela metade do dobro. Não, peraí, Black Friday lá é sério. É, Black Friday de verdade, não a Black Friday que não existe no Brasil. Então, vamos dar o play então? Posso fazer a contagem? E arroi. Episódio 6, 3, 2, 1, play. Não é uma boa roupa, Sr. O'Hearn. Não vai tá tocando a dublagem aqui de fundo, mas eu tô assistindo legendado, tá? Então, se eu falar alguma coisa que não tá batendo aí, vocês já sabem. Uma mudança permanente. É impressão minha ou ele está tentando convencer você? A gente viu aí que tinha dois bandidinhos que o Homem-Aranha sempre prendia, né? Que era o Flint Marko e o Alex O'Hearn. No último episódio, o Flint Marko virou Homem-Areia. Agora a gente vê o O'Hearn virando um outro cara aí, né? Olha o cabeça de martelo de novo aí. Pois é. Duas vezes na semana. É verdade. Eu acho legal porque o que eles estão fazendo no O'Hearn cai sobre o corpo todo inteiro dele, exceto na cara. Acho justo. Deve ter alguma coisa na cara, né? Tem. Nariz, olhos. Tem, ó. Não, tem que ter alguma moldura nesse rosto aí. Ah, não tem. E o Octopus aí usando seus belos tentáculos. Aí tem o Octopus e o Cabeça de Martelo, duas vezes na mesma semana. Isso. E nem estão se batendo dessa vez. Ainda não. Aí eles falam que é tipo uma segunda pele de... É titânio que ele fala? Resina de titânio. Olha só. E parece que tem aí o tal de Sr. Lincoln, né? Tá o chefão que estão chamando. Pois é, a dublagem pecou aí. Tá chamando o cara de rei do crime. Na dublagem acho que já chamavam. Então, na dublagem tá chamando de Rei do Crime. Na legenda fala Chefão. Chefão, é, né? Big Man. Quem não lembra, existia o Chefão lá no passado, né? Diferente do... é outro cara, né? O Rei do Crime. A musiquinha aqui, por culpa do Eric, eu sempre ouço ela em português europeu agora. O Chefão, que era o cara que era o chefe lá dos executores, inclusive. Isso. Aí também. É, aqui também. Eu já falei quanto eu gosto dessa musiquinha? Da portuguesa, de Portugal? Desde o último programa, não. Desde o último. Incrível, incrível Homem-Aranha. A animação é bem legal desse desenho. O desenho todo é bem legal. Aliás, desde o último programa, o canal Choramingo, por que cancelar? Ah, é porque era bom. Esse é o motivo de decisão. Claro. A Mão Invisível é o nome do episódio, né? Socorro, polícia! Deve ter uns 2000 aqui. Porque ninguém consegue ver uma mão gigante do Rino. Digam o meu nome e eu apareço como mágico. A aparição do Homem-Aranha nesse carro é muito engraçado. Tá legal, vai esperando. Vai fora! Eu falei no mudo, não, né? Não. Ah, menos mal. É que eu tô assistindo. Vocês estão atrapalhando. Agora não é pra assistir, não. Agora é pra comentar. Não, eu tô assistindo. Tanto, por isso que eu assisti hoje à tarde. Na hora que eu tava almoçando, eu assisti esses dois episódios. Porque agora não dá pra assistir direito, tem que ficar falando. Tá bom, vocês falam, eu assisto. Ó, o Venom. Ah, não. Ah, seria uma origem melhor pro Venom do que o do terceiro filme. Cara, qualquer origem que não seja do terceiro filme é melhor que do terceiro filme. Pois é, né? No terceiro filme eles literalmente jogaram o personagem lá, né? É, chegou lá. Então, cara, o terceiro filme tinha que chamar Homem-Aranha 3. Conveniência de roteiro. O Peter disse que não vai. Pois é, então. Ah, o Flash acho que não apareceu. O Flash. O Ed não apareceu no último episódio, não, né? Apareceu, ele ligou. A gente até comentou que ele apareceu só pra marcar a presença. Mas eu acho que ele. É, o último episódio que eu falo, que a gente falou de dois episódios no último programa. Acho que ele aparece do primeiro e não aparece do segundo. Aí já exigi demais da minha. O alemão não deixa lembrar com essa precisão de detalhes. Ah. Aí o Ed vai ser o par lá da Gwen, né? Pro baile. Tá sozinho ainda. Peter não percebeu que ela tá dando mole, não. Cheguei a uma conclusão, cara. A partir de hoje, essa vai ser a minha versão idealizada da Gwen. Tá bom, eu vou pensar. E o Peter continua tentando chamar a Beth, né? Isso é só um talvez. Mesmo ela falando talvez, ele já fica todo feliz. Você vai. Não, falei talvez. Você vai. Tanto que ele sai correndo e atravessa a parede virando Homem-Aranha, né? Engraçado que ele chega se balançando em casa já sem roupa de Homem-Aranha, é uma beleza. Pronto, vocês vão começar a falar mal do desenho agora, é isso. Aí, a tia meio de empregado de novo, meio. Oh, Mônica. Não. Meu Deus do céu. Eu consegui um par. Eu tenho quase certeza. Que maravilha, Peter. Estava torcendo. Só faltou ela aparecendo falando, maybe. Então eu peguei o smoking do seu tio pra não precisar alugar um. A flor e o aluguel de um carro já vão sair. Te amei nesse, nesse desenho, ela é meio maquiavélica. E agora o que eu faço? Eu posso pedir pra Beth ir de ônibus. Beth? Quem é Beth? Mas sabe que ela tá falando que ele vai com. Ele tá falando que vai com a Beth. Sou May Parker, tia do Peter. E ela tá falando da Mary Jane. Ela vai lá na. Vai conversar com a Beth. É você que é a Beth? Que tem que conversar. Pois é, ela fala com o Peter, né? Quem que é essa tal de Beth? Aí já corta com ela no clarim e eu vejo. A gente precisa conversar. Não desse jeito, né? Mas na cabeça dela tá assim. Provavelmente. Você vê que tem a sombra ameaçadora aparecendo. Dá um tempo, pelo menos conta uma mentira. Aí o Harry também vai pro baile, só que ele vai com a Glory. Com a Glory. Ah, quer apostar? Quem perder se veste de líder de torcida no Halloween, que tal? Fechado. Harry vai chegar lá com a Glória. A minha gata me mandou uma mensagem. Cura, Glória. Querido, tomar café com o Peter faz a aposta, hein, com flecha, ó. Quantos anos disse que ela tem mesmo? Eu preciso ir. Então, a gente tem um fanático aí andando pela cidade. Ah, não, é o Rino. No jornal sempre um passe, senhor. Faça uma exceção. Andando em linha reta, sem desviar das coisas? Apesar que ele desviou no final. Só pra fazer graça. 22º, por favor. Não consigo pressionar botões pequenos. Tá sendo do elevador, é engraçado. O já está pressionado. Então, você está indo o Fosbro, falando de chefão? Por acaso, pois é, aí. Seu nome não é Parker, é? Não é preciso tomar café fora. Nós temos um ótimo aqui. Por acaso você não é manobrista, não, né? Parker. Horrível essa. Eu odeio essa mesa, eu odeio essa parede, eu odeio essa janela, eu odeio esse piso. Não sei como o elevador conseguiu subir. Cada passo dele, ó, deixou os... Eu odeio essa lâmpada. Depois a gente pergunta pro Peter. Eu não sou idiota, Peter Parker tira fotos do tal Homem-Aranha. O que é que você quer com o meu sobrinho? Não, May, vem cá, esconde aqui. Não, essa aí não é tão senil. Eu a única pessoa com bom senso. É, verdade. Essa aí não é tão senil com todos os quadrinhos. O que você pensa que é? Eu te dou 15 minutos para devagar pelos estragos. Quer dizer... Engraçado que o Peter chega pela porta de serviço, né? Agora! Propaganda? Propaganda então aí. Propaganda, não isso. Não perca Tweep View toda quarta. Que homem corajoso em proteger. Pelo menos o Jameson tem caráter, né? Sim, pois isso é. Sempre foi mostrado até no primeiro filme da trilogia do amor. Pra vocês ficarem felizes. É verdade. E ele fala a mesma coisa, ele fala que recebe as fotos pelo correio no filme. Ou por e-mail, não sei. Agora é pelo por e-mail, mas. No filme era por correio, que a internet não era muito boa ainda. Por falar nisso, vocês viram a última piadinha no trailer do. Eu não vi o trailer, apesar de já saber quase tudo. Eu só vi os trailers. Não, eu não vi os trailers. Só vi um trailer, aquele trailer que a gente comentou. Isso é pra sua própria segurança. Né, então, só comenta aí porque o. Aquele do web design? É. Eu vi a imagem que os caras postaram. O que você tá fazendo, Peter? É web design. Faz sentido. Em inglês faz, né? Pois é. Então, aí o. Tem a grande luta aí, o confronto do Homem-Aranha contra o Rhino. O Jameson pendurado no teto. O bom é que o Aranha pode fazer piada. Ele vai estar sempre rindo. Ai, ai. E agora isso? Qual será o próximo passo do Rei do Crime? Transformar Flash Thompson em um terrível mata-insetos? Nossa, cara, ele tá destruindo o escritório. A gente tá comentando como se tivesse na revista, ninguém tá assistindo. Mas normalmente o pessoal tá, então. Vai repetir as piadas todas. O Aranha fala lá que eu vou. Bom, primeiro o Marco virou Homem-Aranha, agora você é o Rhino. Quem é o próximo? O que o chefão vai fazer depois? Transformar o Flash no besouro beliscoso? Você vê, o Homem-Aranha tenta matar o Rhino? Não, tô zoando. Ah, né? Tá sabendo? Esse Aranha aí é. Não o jogo até pra dar mais impulso, né? Não confundir isso com os quadrinhos. Capitão Stacy? É a primeira vez que aparece, não, né? Eu acho que sim. É, eu tô com essa impressão. É. E esse Rhino é. Diferente dos quadrinhos, ele não é tão burro, né? Não que seja muito esperto, mas... É, não é espertão não, mas... Não é tão burro, não quer dizer que você é esperto. Exatamente. É Aí o Homem-Aranha chama a atenção dele, tipo assim, a gente já destruiu muito aqui, vamos destruir outra parte da cidade. Eu já falei que esse desenho é bom. O cara tá suando igual um rinoceronte. Por que será? Eu tô assustado, sim. Tô com medo que alguma pessoa se machuque. Eu tenho que levar essa coisa pra um lugar deserto. Esqueceram desse detalhe, né? Quando foram colocar a segunda pele nele. Depressa, gordão. Cientistas amadores. Não levam em conta as variáveis. Depois, mas depois eles vão arrumar isso, vão transformar ele numa armadura de metal. Ah, é. E que espero que pareça metal, não borracha. Igual o Robocop. Sinto uma certa birra com o Robocop. O Robocop. Aí o Rino acha que tá no Street Fighter, só que ao invés de destruir um carro, ele destrói um caminhão. Claro. Pra dar mais ponto de bônus ainda. Destruir carros é pra... lutadores de rua. Sim. Nossa, cara. A Peony Parker. Oh, mas tá destruindo a cidade, hein? A Aranha falou, vamos destruir pra lá. Eu acho que isso vai deixar mais. O Aranha falou, né? Isso sempre dá certo nos desenhos. Afinal, o Rino é pra isso mesmo, pra destruir tudo por algum motivo, não igual o Rei do Crime nos quadrinhos aqui. Eu vou te matar, não, mas pera aí, eu vou destruir essa mesa aqui só pra mostrar que não é peso, é músculo. Exatamente, só pra mostrar que isso aqui não é gordura, é músculo. Comercial de novo. Escutem o Stupid Cash todo mês. Então, o que você fala todo o programa, Mônica, que você comentou aí? Eu não falo nada. Ah, meu Deus. Não, sobre isso daí. Ah, o Mônica fala que adora a musiquinha de abertura, o Magaren que adora o desenho, não é? E eu comento que a animação é boa todo o programa, eu acho. A animação das lutas. Ah, no dia que mudar isso, a gente para de comentar. Eu acho que muda lá pra terceira temporada. Quando a Aranha perde, leva a porrada na cabeça e perde o cérebro. Ah, o Aranha percebeu aí que o Rino tá suando igual um condenado, né? Você tem ideia do esforço que deve ter que fazer pra correr de cabeça pra baixo? Eu acho que o mais difícil é manter sem cair pro chão. Tá com a boca seca? Pois é, você tem que colocar. Quando você tá correndo, às vezes você fica com os dois pés no. Pérez, meu Deus do céu. Quando você tá correndo, você fica com os dois pés no ar durante um tempo, né? De cabeça pra baixo não dá. Afinal, não dá pra desligar a gravidade, né? É aquela marchinha, sabe? Olímpica. É aquele esporte másculo, né? Vamos lá, Rino, vamos destruir aqui embaixo e destruir lá em cima também. Isso aí, Manhattan tem muita coisa pra ser destruída. O seu rosto tá suando pelo seu corpo todo. Deve ser o suficiente pra maioria das situações, mas em um túnel de vapor. Eu vou sair daqui. Olhando a cabeça dele de cima, fica parecendo um rinoceronte com um chifre enorme. Até né? Porque se não tivesse chifre, não tinha muito sentido ser rinoceronte. Eu vou te ajudar a destruir, Rino. Te ajudar a destruir a cidade. Aí tem um sentido. Ver diante de seus olhos o rinoceronte mais desidratado do mundo. Ah, eu juro que eu vou acabar com você. Eu prometi ao Rei do Crime que eu faria isso. Vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você não acha que perdeu, Alexander? Só minha mãe pode me chamar de Alexander. E você não é a minha mãe. Eu achei criativo pra caramba essa forma de derrotar o Rino. É, até porque faz sentido, né? Esqueceram de deixar os furinhos pra ele respirar pelos poros da pele, só sobrou, como você falou, o rosto. Conta pra mim, pois é. Quem é o rei do crime? Uai. Mas, mamãe, uai? A gente nunca pode falar por... o nome dele. É uma expressão por quê? De... Pernero. Eita, eu tô... meu português foi embora hoje, tá? Minha habilidade de falar português. Perplexidade. Que significa, uai é uma expressão. Eu pensei que era por... que eu pensei que era por quê em inglês? E Oscorp já tem um contrato para construir. Não deixa de ser uma expressão de perplexidade. O porquê em inglês. Daí que vem o why, inclusive. Quer dizer que vai ter pagamento de todo. Você acha que alguém vai acreditar nessa? Mas é, ué. Mas essas confusões pela cidade. Mas é que eu tô pensando. O rosto não pode ser a única parte do corpo exposta. Ah, sim. Pois é, né? Coitado dele. Caramba. E eu tinha dó daquele cara que... Como é que chama aquele que tem duas lâminas no lugar das mãos? O Eduardo Mãos de Tesoura? Não, duas lâminas gigantes no lugar das mãos. Da mão. Lâmina. Isso, eu tinha dó dele, porque ele não consegue fazer nada direito, né? Consegui entrar pro time de futebol da escola e vou ao baile de outono. Muito triste. Bom, que eu estou em reunião. A gente viu o enquanto a gente tava comentando, o Homem-Aranha conseguiu descobrir o nome do cara lá, do chefão, né? O Sr. Lincoln. O Abraham. Isso aí. Pô, você roubou a minha piada. Já é seguro? Eu posso sair? Peter, estava aqui o tempo todo? Tá, tudo bem, te amei. Eu tava escondido. Eu sou muito bom em me esconder. E tipo assim, a hora que eu vi falando que era o Sr. Lincoln, na hora eu pausei e falei assim, calma, eu acho que eu conheço esse nome. Eu pesquisei e descobri que era... Lembrei, né? O Abraham Lincoln. Caçador de vampiro. Que era o que vai... Não, você não é estranho, Peter. Lembrei que era o que vai aparecer no próximo episódio. Tia May fez a cabeça da Beth mesmo. É, você é muito velha pra ele. Você é muito velha, minha filha. Você tá muito acabada. Todo mundo vai rir de você. Isso, lá no baile. Vem ser acabado aqui comigo. Você tá muito acabada. E de ser acabada, eu entendo. De rei do crime. Aí o Peter vai perguntar pro Foswell quem é o chefão. Ah, o Foswell, não, aqui eu não sou. Mas é um bom sujeito, um verdadeiro filho. Ele pergunta quem é o Lincoln. Se houver um rei do crime por aí, o nome dele não é Lincoln. Aí fala que ele é... O Lincoln é um cara... É um filantropo, que não é o Tony Stark. É, primeiro a gente vê que você roubou a piada do Foswell, né? Porque ele pergunta quem que é o Lincoln, ele fala o 16º presidente. Não, ele roubou a piada da gente porque a gente falou primeiro. Isso. Ah, ok. A gente falou primeiro do que esse desenho de 2008, né? Exatamente. Até aí a gente vê o Morbius. Ah, não. Eu falei que ia aparecer no próximo episódio, mas é nesse mesmo. L. Thompson. Flash Thompson. Favorito é Lápide. Flash Thompson. O filho do Thompson. Saudoso Lápide. Não se mexa, apenas escute e vai aprender os fatos. Bofetão na cara. Isso é papo pra tudo quanto é lado. Catira e papo. Seja lá quem for, não tem nada. Perdão. Contra os heróis. Nenhum herói consegue diminuir a renda dele. Mas você... Você tira os criminosos da rua sem problemas. Ele faz a proposta pro Peter nesse episódio mesmo? Enquanto acho que era. Grande exército de ladrões que temos está. Foi você que assistiu hoje à tarde, não nós? É. Mas vocês já assistiram mais de uma vez. A última vez que eu vi faz, sei lá, um ano. Então vamos ver. Mas existe uma saída. Venha trabalhar para mim. Ainda vai poder salvar o mundo como um bom herói. Eu até vou. É nesse episódio. Tudo que terá que lembrar. Eu lembrei. Eu nunca faria uma coisa dessas. Propõe o Homem-Aranha trabalhar pra ele, né? Na verdade, não precisa nem trabalhar. É só olhar pro outro lado quando eu andar. Ele até fala que o Homem-Aranha pode continuar lutando contra o crime, mas quando ele pedir, é pra olhar pro outro lado, né? Faz conta que não viu. Ele é o cara mau, ele que... E a gente não precisa narrar o que tá acontecendo aqui, que tá, o povo tá vendo, né? Já teve uma confirmação de que essa aí é já? The Wolf? Eles não? Falam The Wolf e o Cato. Eles citam o nome. É, o Stan Carter também, né? Mas o Lápide cometeu um erro. Você viu que ele joga a cadeira pra quebrar a janela, mas volta com a cadeira, claro, pra dentro. Salva, né? O pessoal. Viu? Vai que acerta algum policial passando lá embaixo. Ah, mas de que adianta? A Beth disse não. A Gwen não tá em casa e eu já perdi a aposta com o Flash. Aparecer lá sozinho só vai piorar tudo. Então, não é uma sorte a sobrinha da Anna. Agora que a tia May falou que ia dar o uniforme do tio Ben pra uniforme. Uniforme. Eu tô viajando aqui, eu tô com fome. Falou que ia dar o smoking lá, a roupa pra ele. Eu pensei, ih, caramba, vai ser uma roupa velha pra caramba, esquisita, né? Mas não, tranquilo. Pausa que agora eu tenho a frase, hein? Atenda a porta, querido. Quer dizer que você é a Mary Jane Watson? Admita, bonitão. Você tirou a sorte grande. Olha, a legenda tá gatinho. Pois é. Mas ela fala gatona na dublagem. Eu falei que a tia May, ela era... Nem lembro a palavra que eu usei. Mas ela tava armando tudo, né, cara, pra ele sair com a Mary Jane. Você se enrolou na palavra. A perplexidade. Depois se enrolou com outras coisas. Ah, não, eu tô... Hoje tá complicado. Ou seja, mas... a tia May é a planejadora mestra. Deve ser por isso que ela tá ficando junto com o Octopus lá nos Classic. A principal diferença é de que ela planeja, né? No outro planejador mestre era tudo na base do improviso. É, pois é. Bom, então vou fazer a contagem pro próximo episódio. 3, 2, 1, play. O dicionário define defenestrar como o ato de jogar uma pessoa. Já começa no meio de uma batalha, né? É. Essa não é a minha palavra favorita. É o do Duende Verde já. Uma coisa. Isso. Eu tive a mesma sensação quando eu tava revendo. Pensei a mesma coisa, já é o do Duende Verde. Defenestração. Homem-Aranha também é cultura. Pois é, olha só. Você aprende que existe um termo pra, específico pra dizer que jogar alguém de hoje ou não. Pois é. Ah, falando em primeiras aparições, tem o... O John Jameson ali também? Pois é. Ah, não, peraí, por acaso eu estraguei a sua fantasia ou o Duende Verde? O Duende Verde rasga a fantasia. Não, calma aí, por acaso eu estraguei a sua fantasia? Não. Eu comentei no início, mas eu não gostei da voz dublada desse Duende Verde. A voz original dele é legal, que é o Steve Blum. Ele faz. Eu nem lembro mais como era. A voz dublada. Ele faz o dublador oficial do Wolverine atualmente. E vários outros. Me lembra quem foi o dublador do Coringa por muitos e muitos anos, hein? Quem? É o Mark Skywalker. Mark Hamill. Ah, é do Duende Macabro também. Na série do Aranha lá. Convenhamos, hein? Fazia um trabalho fantástico. Incrível Homem-Aranha. Já falei que eu gosto muito dessa musiquinha? Essa animação é muito boa. Magari? Eu vou esperar, deixa. Mas essa foi uma deixa. Não, mas vocês falaram em ordem como se tivesse combinado. Tá. Se tivesse sido combinado, não seria tão fácil, viu? Catalisadores, o episódio. Eu posso ver o seu convite, homem. A bomba do duende, quando explode, dá um grito, né, cara? É engraçado. Até o barulho de explosão. É o barulho de explosão, parece um Wilhelm Scream meio misturado com outras coisas. Esta noite. Esse DJ não é muito bom, sabe, o início dele tocando aí. Baile formal de outono. Ele não é o dancer lá que o pessoal não conheceu lá no o Disco Dancer. O meu motorista está à sua inteira disposição. Ah, de umas teias, de um episódio da teia passado aí. Vai votar em quem, Glory? Em mim, na lista. Eu também não lembro quem é, não. Cara da discoteca lá. Acho que sabemos a resposta disso. Não é Randy? Cara, a risada do Flash Thompson é pior do que a minha. O cara detona. Mas o povo gosta da sua risada, né? Nós vamos ao La Risa Fit, o melhor restaurante. Ou não, né? Eu pago. Osborn, você é demais. No último programa a gente viu lá o pai do Harry, né, o Norman, falando que ele, se ele quer alguma coisa, que ele tem que ir fazer, se ele quer ser popular e tem que ser e tal. E ele tá investindo bastante nisso aí. Ah, resumindo, tá comprando amigos, né? Claro. Exatamente. E desprezando os amigos antigos. Eu não acredito. Pode crer, é ouro de verdade. Pessoal. Aqui, me lembra que a morena é a Liz, né? Isso. E a loira é a Sally. E a loira é a Sally. Tá. Que trocaram a etnia das duas. Isso, exatamente. Essa porcaria de gravata. Todo mundo fica de boca aberta com a Mary Jane. Por favor, uma investigação sobre a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Vem o rosto por trás da máscara. Pede pra fazer um. Amarra minha gravata em 4 segundos. Você só vai conseguir fazer dele um homem comum. E quem paga pra ver fotos de um homem comum? Quem que é o dublador do Jameson, Magari? Você sabe? Não é pai. O dublador do Jameson? Dá um abraço no seu pai. Jameson pai. Jameson. Não, o filho do Jamie. Posso, rapaz. Ele tem muito orgulho de você. Isso. Exatamente. Matt Brandt, Ned Lee, esse é meu filho, coronel da Força Aérea, John Jameson. John vai pilotar em sua primeira missão no ônibus espacial semana que vem. Eu vou levá-lo para sair em sua última noite na cidade. Planeta. Foswell, Benny. Tá legal que o John Jameson vai para uma missão no espaço aí. E é o que tinha em qual edição da Amazing? É a primeira já, não é? Ou segunda? A primeira edição, uma das duas historinhas que tem é o Jameson indo pro espaço. No bom sentido. Ou pelo menos tentando ir, né? Isso. Não, ele já foi, ele tava voltando. Ele tava descendo e o Aranha foi salvar ele. O módulo. Todos nós sabemos que o Aranha sabotou o módulo só pra poder salvar. Com certeza. Nossa, mas essa série tá muito patricinha. Sempre foi, né? Apesar de nos quadrinhos ela aparecer pouco, ela aparecer mais naquela Arquivos Secretos. Eles são populares. Dora, né? Os descolados. Exatamente. Então, Parker, você conseguiu. Ela fica colocando como é que o cara fracote desse consegue uma mulher como a gente, né? Mas pelo menos ela não é. A Modéstia chegou, parou e falou: encontrei minha casa. O que você apostou? O perdedor se vestiria de chefe de torcida no Halloween. É, meu bem, espero que tenha pernas bonitas. Vem cá, lindinho, vamos pra pista. Ah, nossa, quero ver o que você. O dublador do Jameson não é conhecido, não. Ah, tá. Darren Lores. É, a dublagem brasileira ficou boa pra caramba do Jameson. Não tenho nada que provar, entende? Acho que a única voz que eu não gostei na dublagem foi o doente. Eu realmente não consigo lembrar, vou ter que ver dublado depois. O Flash dançou. Escuta, Glory. Hã? Eu sei que fui um idiota. Glory, filha da mãe. Me dá mais uma chance. Por favor. Ah, o Blob chegou com uma florzinha. O Blob? Ficou roxo, ó. Ah. Agora que eu reparei a referência. Ele vai tomar o. Agora sim. Eu já falei que esse desenho é bom. Aqui, é a primeira vez que aparece essa globulina verde? É, ele pegou na semana. Acho que, não me engano, em um dos episódios passados. Quando ele foi falar com o pai dele, ele saiu e pegou. Não lembrava pra mim, era a primeira vez. Eu acho. É, eu tenho um tempo que eu não lembrava também. Não, posso estar falando besteira, mas. Não seria a primeira vez, né? Com certeza. Isso nunca me impediu de falar as coisas, então. Qualquer coisa, se eu estiver errado, eu falo que no meu universo tá certo já. Ah, ok. Ouça, Twip View Hangout todo último domingo. Como é que é? Ah. Eu não sou bom pra fazer propaganda, não. Eu tô dizendo que posso abrir sem quebrar. A polícia pode quebrar você. A polícia é o Homem-Aranha. Escuta, o cabeça de martelo tá esperando a parte do rei do crime. Esquece o pé de cabra. Explode tudo. Ah, exploda você. E a bomba chega gritando. Por acaso alguém falou em explosivos? Peguem o safado! Quer dizer, deem a ele tudo o que ele quiser. Como é que o duende chegou nesse lugar aí? Voando. No planador. É, como é que ele descobriu esse lugar? No sonte. No desenho também, ele se passa no horizonte, né? É porque, beleza, tinha três bandidos tentando abrir um cofre, mas... Como é que ele vai saber... A gente trabalha pro rei do Bom, crime, mas... tem uma explicação que eu não sei. Ah, eles trabalham pro chefão. O... Quanto ao rei do crime, ano... a festa vai acabar. Ano... Ah, enfim. Eu ia falar a identidade do duende, mas não sei se tem alguém vindo pela primeira vez. É, melhor não, ó. Um minuto de atenção, por favor. Como muitos de vocês sabem, sou seu anfitrião, L. Thompson Lincoln. Agradeço a todos por terem vindo apoiar o Centro de Juventude Dinâmico Lincoln. Mas que festa maravilhosa, hein, John? É, a festa tá ótima, pai. Mas, pra ser sincero, eu preferiria que fosse só nós dois e um belo filé. Então vamos, Lincoln já recebe muito dinheiro do jornal. Vamos chegar no restaurante em 88 segundos. Desculpem, o elevador está quebrado. A escada também. Claro que podem tentar a janela. O duende conseguiu, pegou aqueles três caras e contratou como capangas, né? Os, como que é? Aboboretes. Aboboretes. Usa um abóbora na cabeça. Halloween. Estou procurando o rei do crime. Eu não sei quem o senhor é, mas eu... É claro que não. É por isso que eu uso máscara. Esperto, não é? Eu sei quem é você, rei do crime. Então é melhor que você desça. Eles ficam conversando lá. Blá, blá, blá, tá todo mundo vendo. Ah, esse é o Samuel Jackson lá no fundo. Este homem, obviamente, sabe o que eu falei? Chega o Samuel Jackson lá no fundo, aí eu apontei pra TV. Muito bem. Ah, tá. É pra mostrar que é lá no fundo, né? É o Samuel Jackson do Pulp Fiction. Isso, né? Igualzinho. É o. Eu matei quem era o duende. Também vai ser. Seu assassino! Você matou quem era o duende? É, matei. Matei quem era o duende. Tem uma cena quando o duende invade a Oscorp e encontra o Osborn lá. Ele para assim, olha, sai dando risada. E na verdade era o camaleão que tava lá. Era o camaleão. Você não precisa ameaçar os meus. O duende tá querendo matar o cara pra pegar o império dele, né? O lápide. Eu tô bem, pai. Meio que combina com o duende no começo mesmo. Pois é. Bem parecido. Uma galinha deixa, hein? O duende o quê? Oi? Era deixa pra você falar que o desenho é bom. Ah, já falei. Mas podia falar de novo. É, desenho é bom. O pessoal dança mal. Parece eu. Não falei na outra vez lá que o desenho era bom porque deram um jeito de mostrar o vício em drogas do Harry. Eu ia comentar isso, esse negócio da globulina aí. Ficou muito parecido com o esquema das drogas, né? Ah, acho que a referência é total essa mesmo. É, né? É mesmo. Eu tô falando que deram um jeito pra colocar no desenho o vício dele. Sem poder, sem precisar apelar pra drogas. De verdade. Traficante e tudo mais, né? Porque afinal ainda é um desenho pra crianças, né? Pois é. O que você comentou, mano, que lembra bem o Duende no início. E realmente, porque lá naquelas primeiras histórias, ele vai justamente contra o chefão, né? Preciso. Na verdade, não. Na verdade, contra o mestre do crime. Era o mestre do crime, mas... é a mesma figura, assim, né? O princípio básico é o mesmo. Volte logo, lindinho. Está me devendo uma dança. Sério? Você não ficou brava? Nossa, que bacana. Olha, eu prometo que eu não vou demorar muito, hein? Eu prometo. Dispensada pelo rei dos otários. Isso deve doer. Ai, é doido. Mergulha demais, né? Eu não posso dançar com o Peter. Acho que eu vou dançar com o Randy, não é isso? Rouba o melhor estilo, cara. Eu danço com o que eu quiser. Ela rouba o par da mulher que tá zoando ela. É fantástico. O que você espera conseguir aqui esta noite? Já não ficou claro que eu quero destruir você e tomar o seu império? Puxa vida. Aí tem. Queria saber se eu posso entrar por aqui ou se eu tenho que abrir outro buraco na janela. Então, o seu último super fracassado se virou contra você, Lápide? Eu não sei quem ele é ainda, mas não é meu funcionário. Ah, tudo bem, mas eu posso fingir que ele é enquanto eu arrebento. Era isso que você ia comentar, Magui? Tô super aquecido. Olá, eu estou na sala. Puxa, vocês são tão grosseiros. Ai, cadê a minha educação? Você veio até aqui aterrorizar o... Ele fala que a gente falou muito no primeiro, tá falando um pouco agora. A gente tem que arrumar alguma coisa pra falar, vamos pensar. Eu ia perguntar agora se alguém sabe me dizer o porquê que não usaram o Rei do Crime no lugar do Lápide. Eu acho... achismo meu, porque o direito do rei tava com a Fox. Ah, do Demolidor, né? Nessa época ainda tava. Mas o... na Sony, não era na Sony. Não, Sony é que fazia esse desenho. Ah, tá. Desculpa. É, porque o no desenho anterior a esse, que é aquele psicótico, meio em cel shade lá, tem o Rei do Crime, que ele é negro, inclusive dublado pelo Michael Clark Duncan. É, no desenho era dublado por ele. Aí eu não sei se... ah, ele fez um buraco. E aí a gente volta pro começo do episódio. Pera aí, eu tô dando... tá apertando o replay pra voltar pro começo do episódio. É, eles poderiam ter usado o próprio chefão mesmo, né? Mas como foi um personagem que apareceu poucas vezes, eu acho que eles resolveram mudar pro Lápide. É, puseram o Lápide e puseram o nome só. O chefão é um nome genérico, qualquer um pode ser o... pois é. O ruim é, reclamando da dublagem que a gente falou, é ter chamado de Rei do Crime. Isso. Você é a Sally achando que é na Alice. Eu adorei o quem venceu pra rainha. A garota ruiva que veio com Peter Parker. Pra que ter nome, né? Agora, o povo nem sabe o nome, né? Tipo assim, ela é bonita, é ela que vai ser e pronto. É, a Sally fica brava. Mulher é um bicho muito invejoso, né? Só faltou ela virar também a pássaro azul. Mulheres patricinhas desse tipo aqui, tá, Josi? Se ela estiver ouvindo, né? Não sei. Olha o medo de voltar pra casinha do cachorro. Tá desconfortável lá, né? Se não sabe do que a gente tá falando, ouça o último Tweepcast, né? Mano, o Lápis é muito ninja, cara. Ele pega... pois é. Tudo bem que ajuda, ele tem uma pele intransponível, mas... ainda assim, pegar o negócio segurou, no ar, né? Cara. Aí tem os relões. Tipo assim, a pele é intransponível, mas ele segurou o negócio, nem bateu na pele. Mais um buraco. Vamos lá, Duende, eu fiz isso correndo, você não precisa destruir isso aqui não, a gente pode destruir o resto da cidade também. Ainda sobrou um pouco de cidade pra destruir. Não esquenta, ainda tem um pouco de teia. A comercial, ouça o último podcast, como a gente acabou de falar. Eu não tenho mais teia. O cara tava mostrando um spray contra aranha, um repelente. Pois é. Mata-aranha. Pensei que ele ia fazer igual o Van Damme. Olha, eles foram pra Oscar. Nossa, meu doente chegou. Eles foram pra Oscar. Você tirou as palavras da minha boca. Eles estão na Oscar ou é uma propaganda da Oscar? Propaganda, mas... referência. Eles foram pro outdoor da Oscar, né? Não deixa de ser. Engraçado que essas bombas explodem, mas não faz estrago nenhum. Opa, faz sim. Na outra que ele tinha jogado, só tinha feito fumaça. Ó, a última fase do jogo do Mega Drive lá. Cadê o Dende Macabre? Qual é o jogo do Mega Drive? Última fase, não? É isso que eu tô falando. Segunda, terceira fase, sei lá. Tô viajando. É o versus o Rei do Crime lá. Ah, tá. O Kingpin. Um dos melhores jogos do Aranha de todos os tempos. Foi o que eu mais joguei. É o que eu lembro que eu fiquei empacado no Homem-Aranha. Por um bom tempo. Não, eu gostava, mas eu era muito ruim de jogo. Eu jogava por hora numa locadora que... Por falar em ninja. Caramba. Pois é, né, cara? Caramba. Enfim. Eu fiquei empacado no Homem-Aranha porque... Eu não sabia que você tinha que ir até lá e depois voltar com ele até uma fonte que tinha pra jogar água. Melhor esquema, porque na verdade era mais fácil de derrotar. Pois é, mas você só tinha que saber isso. Eu fiquei horas batendo nele lá e ele não morria. Aí eu comecei a fugir, ele veio atrás. Olha. Daqui a pouco, a alta roda da sociedade de Nova York vai pintar a cidade de vermelho, ou pelo menos o salão de baile. Ele fala que... Dá uma dica de que deixou algum presentinho lá pro pessoal. Vamos manter todo mundo aqui até... Pois é, negócio explosivo. Os aboboretes, é esse o nome? Aboboretes? Então lá. Vamos lembrar dos anos 80, são os abóboras selvagens. É os Halloween, pô. Não, porque não tá em chamas. Trabalhamos por... Mas é o Halloween. Cabeça na cabeça. Deixa eu já falar cabeça na abóbora. Estão dispostos a correr este risco? Principalmente quando vocês já correram tantos. O lápis de... Serra os dentes, né? Pra ficar pontudos. Tem um cantor de rock que fez isso, não foi? Ah, cantor de rock? Cerrou os dentes pra ficar tudo pontudo, tipo do lápis, sabe? Se eu fosse uma abóbora do... Não sei quem foi, mas é um idiota. eu lembro que eu vi um negócio assim, mas não lembro quem foi. Eu lembro que eu já vi um cara que fez isso, fez várias mudanças protéticas no corpo, coisa ridícula. Meu problema. Alguém com certeza vai lembrar, comente aí. A gente vê. O John é o único que lembra onde... Ó, tem uma ideia de onde está a bomba. O sentido de espaço dele aciona. E o filho do Jamie com as prioridades dele, né? Nós vamos voltar. Prioridades? Acho que ele foi atender telefone. É. Nossa, uma bombinha só. Não vai fazer estrago nenhum isso explodir. Não, é pequena, a bomba é pequena. Olha que coisa besta. Eita, peste. Ainda faz uma fumaça abóbora gigante, né? De tomar banho. Talvez, pois é. Alguém devia lembrá-lo que eu ofereci um ótimo salário pra você fazer esse tipo de coisa. Ainda sacaneia. Você fez exatamente o que eu tinha te pagado. Tinha oferecido pra te pagar pra fazer. Isso. Me ajudar. Você fez de graça. Fez de graça. Idiota. Robbie já tem sua manchete. Coronel John Jameson salva a elite de Nova York. Vai haver uma investigação. Jameson é demais. Tirar da missão. Robbie, esqueça a manchete. Dê o crédito para o Homem-Aranha, caramba. Bateria paga, garoto, nem apareceu. O quê? Como assim acabou de enviar as fotos? Demito o Parker, ele não apareceu. O quê? Ele mandou as fotos? Olha, Glory, você é tão egoísta. Todo mundo sabe que você dispensou o cara da limousine. Nada pessoal, Kenny. Nós acabamos de sair do baile. Cadê o Osborne, afinal? Tomando de novo a... Fica aí. A droguinha dele. Ele teve que sair pra resolver o problema. Fica dando a impressão aí, né, pra quem conhece a história, de que ele era o Duende Verde, né? A impressão que dá. Parabéns, Peter. Você vacilou mais uma vez. Eu não diria isso. Eu guardei a última dança pra você, lindinho. Isso aí. Aí termina igual terminou o filme que o Moni adora. Homem-Aranha 3. Eles dois dançando. Melhor, Mary Jane 3. Então, terminou, acabou. Cadê? Ah, acabou. Alguém quer dar uma nota menor que 10? Não. Magaren? Posso dar uma nota maior que 10? Então, já que a gente tá dando nota pra tudo, nota aí também 10. 10, 10, 10 geral, média 10, tudo 10, né? Média 10? Peraí. 10. Você vai calcular a média de 10, 10 de 30 dividido por 3? Mais 10 dividido por 3. Olha, é 10. É isso aí. Desenho ótimo, né? Ótimo. Excelente, ótimo é pouco. E então, por que foi cancelado? Aí? Por que foi cancelado? Só porque era bom? É porque a Disney comprou a Marvel e teve que encerrar tudo que estava produzindo, né? Na verdade não tinha, né? Mas você entendeu. Pra eles poderem fazer aquele desenho maravilhoso. Uhul. É, vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente não, pode fechar? Não, tô deprimido. Bom, então é isso aí. Semana que vem, mais um Tweep View Classic. Outro Tweep View. E esse mês a gente vai ter outro vídeo comentado mais pra frente aí. Com o tempo vocês vão descobrir o que é. Até mais. Até. Abraços.